커뮤니케이션 왔더니 잡아줘? 오, 이거 트러블이나. 솔직히 워크인가 정말의 버스. 버스 참, 버스 참. 버스 참, 버스 참. 버스 참, 버스 Confirme, eu só não confirmei a matrícula do aeronave. Vitor Bravo Lima. Vitor Bravo Lima, do 43 pro 05041, no que solicita? Positivo. Reporte término. Informo que o 240 fica em possibilidade de ser autorizado devido à sua aerovia, que é uma aerovia superior. Só pode ser autorizado a nível 260, aceita? Negativo, vamos conversar com a companhia para a de aerovia, voo 9961. Então, pede a sua companhia para que faça uma CHG modificando a sua rota, por gentileza. Oxina 6075, número 2, copy agora, guarde. Já, número 3. Coluna 229, ponto copy. Coluna 229, coluna 229, autorizado Salvador, para Serra Bravo, Serra Papá. Via, eu fiz o Luno 0, por base, eu fiz o Luno 6, pós 1, DCT, Confim, DCT, Chomod, eu fiz o Luno 30, Antite. Voo autorizado 360, saidação voo no Leda Mótima, decola pistola 0 com primeira curva à direita. Transponder 5526, controle Salvador, opera na frequência 120 decimal 80. Segue a pesadora por base, pesadora no meio pós, música de confins, DCT, Pedro Luz, 30 em Kiki. Telecomandador 5526, controle de Salvador 1080. O voo Pona 229. Pona 229, cotejamento está correto, posição 09, chão e pronto na escuta. Para pronto, o voo 229. Chanamia 075, pronto, copo. Pronto, copo. Chanamia 075, autorizado Salvador para Serra Brava, Serra Papá. Linha Pedro 190 para base. Eu tenho o número 6 Posmo, DCT Confins. DCT Chamódia, pedido no 30 em Tite. Desvio autorizado 360, redação Rumo, Leda, Mótiva. Decolando da pistola 0 com a primeira curva à direita. Transponder 5524, controle Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Autorizado por Moura, São Paulo, 5330. Pedro 10, com base, Pedro 6, posto, com Chamódia, Pedro 30, redação Mundo, Leda, ótima, curva direita para a circulagem, controle 1208, apenas 524, Doxa 60, certo? Cena 6075, atendimento está correto, posição 03, chame pronto. Senhora. Uma companhia foi transmitida 6:28 com a mudança de energia do nível e da aerovia. Gente, aqui nós recebemos a modificação do nível, porém da aerovia não. Vamos checar novamente com o Centro Recife e peço por gentileza que me passe a informação para a companhia. É, passarei. Muito obrigado. Vitor Bravo Lima, foi voltando? Você já tá bem próximo, já tá do terminal do rebote. A gente grava aquela informação na parte térmica. Ok. só informando o centro do reboque. Gente, o Vitor Bravo Lima, estou ciente. Obrigado, bom dia. Bom dia. Pelo 961 autorizado, chamado para Serra Bravo, Golfe Lima, via Whisky 33 até Serra Golfe Romeu, DCT Índia, Serra Índia, Lima Alfa, DCT Vitor Tango Romeu, peso 10, Monsu. Nível de voo autorizado 240, saída São Luno, transição rural, decola pistola 0 com primeira curva à direita. Transponder 5525, controle Salvador, opera na frequência 120.80. Frequência autorizada, Gadião, nível de voo 240, 533, seguro, Estila, Vitória, Luno 0, Monsu. São Luno, transição rural, decola curva à direita da 10. Uno 208, ou 1961, está no box número 2, para a busca de acionamento. 1961, informa o transponder 5525 no 02, aguarde como número 2 no setor para push. 5525, né, que você é bom, nós, né? Sena 6075, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, via Índia, no ponto de espera, na minha escuta, chame pronto, hoje de altímetro 10 no meia. Desde o táxi até o ponto de espera, no centro de espera, chame pronto, Salvador, o voo 1229, alguém de nós, pronto para conseguir aqui em São Paulo. 1229, de direção na chave de um táxi. Chame para o táxi, voo 1229. Uma 961, uma livre estacionar Champion Taxi. 961, não autorizado Celemia 075, autorizado alinhar e decolar pistola 0, vento 180 graus, 109. Ali decola no 0, Celemia 075. 075 decoladas 12, chame controle Salvador na frequência 120 decimal 80. 080, chame 6075, você ligar. Com 1239, segue com o número 2 pro táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Inver, no ponto de espera, chame pronto na minha escuta, seja retaguarda o boi da companhia, que terminou já o funcionário 1802. Aqui o aeronave da companhia, segue via parte 1 no Inver, até o ponto de espera, vamos dar um segundo pro voo 1239. Segundo 961 no WB de 40, 40, tem 4 horas, Campina. Segundo 961, autorizado para seguir táxi até o ponto de espera. E ainda no ponto de espera, chama o próprio no escuro. A gente já chama pronto, bom, no 961. Decola pistola 0, vento 1080 graus, 1090. Gente, ali decola pistola 0, 1090. Zona 961, decolador Zona Norte, chame controle Salvador, frequência 1202980. 2020, controle Salvador, voo 961, avalia. Zona 229, autorizado a alinhar e manter sistema zero, para aguardar aproximadamente mais 2 minutos para o decolagem. Ali mantém sistema zero, voo 229. Zona 349, número 2, Copa Guarde. Zona 229, autorizado, decolagem pistola 0, graus 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Zona 229, decolador 23, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Chame 251, copia? Copia, 251. Chame 251, autorizado Salvador 3, Bravo Golf Romeu, meia, pois 110, Taubaté, nível de autorizar 360. Redação voo, Julieta Mótica. Decola pistola 0 com primeira curva direita, transponder 5531, controle Salvador opera na frequência 120.80. Chanel autorizado para Guarulhos, nível 360, saída São Mono, mesa ótima, Antijuru 10, Taubaté. Pistola 0, primeira curva direita, após 3138, controle, Chanel 62 em bloco. Chanel 625, o cotejamento está correto no pátio 3, chame pronto. Pronto, Chanel 625. Poxa, né, 6251, já encontrei esse próprio da puxa no pátio 10? Negativo. Pode me confirmar por gentileza estimado para isso? Leite virado. Alfa Yankee X-Ray autorizado, início do reboque do pátio 3, reporte ingresso no pátio principal. Alfa X-Ray. 1349, Procopio. Procopio. 1349, autorizado, Salvador para Serra Bravo Romeu Juliette. Via 3144, pedido de voo autorizado 380. Saída São Rua, no Leda Dóquio, em direto no 3144. Agora chama 0 com a primeira curva à direita. Transfondo 5535, controle Salvador, opera na frequência 120.80. Autorizado. Serra Bravo Romeu Juliette, 380, 3144, Salvo Leda Dóquio, 5.0, curva direita. 5535, transfondo 208, é o controle, bolo 349, está pronto para o funcionamento. Bono 349, São Juan, no Leda Dóquio, na saída no 04, direção na Chantão Taxi. São Juan, no Leda Dóquio, direção na Taxi, 349. Salvador é o Oceaner 6251 para o pushback acionamento. Oceaner 6251, um instante aguarde. Aguardando. Oceaner 6251, quando é a equipe de solo? Vocês estão utilizando a missão do pátio 3 completa? Quando é a equipe de solo de forma... após a passagem do tráfego do reboque, já está prosseguindo para ingresso no pátio principal. Coordenar com a equipe de solo, aguardando aí o reboque. 6251. Mas o cinema é 251, o aeronave que já que está executando o reboque já está próximo aqui da entrada do pátio principal. Acredito que a sua retaguarda esteja livre para o serviço de puxa. Então, iniciando, 6251. Para o taxi Golo 349, atendimento 3 horas e 30, com 5, talvez 53. 153 no PL2, é o Gol no 349? 053. Gente, o Gol no 349 autorizado, táxi até o ponto de espera do sistema 0, via Índia, no ponto de espera chave, próximo, não me escuta. Bom, espera o sistema 0, via Índia, chama pro próximo, 349. O Alfa e a Tix foi autorizado, ingresso no pátio principal, é porte término 803. Alfa Yankee X-Ray copiou a 2 Salvador? Alfa Yankee X-Ray copiou. 349, está pronto. Ponto 0, 349, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 80 graus e no zero longe. Caliente, pistão no zero, 1349. 349, salvo, firmou mais de altímetro na 0 no meio. 1 no 0 no meio, 1 no 349. Salvador, Oceaner 6251, para o início de táxi, realmente 106, 6 horas e 20 de autonomia, alternando o avião. 1349, decolado aos 33, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. Autorizar o táxi até o ponto zero da pista no zero via pátio 1, entra no ponto zero achando próximo, escuta, a gente já tinha metrô no zero no meio. Ok, o Alfa e a X-Ray, consciente do término da boca no 03. 251, autorizado a linha tripulada, estona 0, vento no meio 0 graus, 05 nós. Bom dia, Oscar Novembro Lima. Oscar Novembro Lima, tu instrutiva. Oscar Novembro Lima para reporte. O pátio 3 para o pátio 1, posição 4. Oscar Novembro Lima, autorizado início do reporte, reporte término 04, pátio 1. Reportará o término Oscar Novembro Lima. Com 11, decolar 239, senhor, controle salvador, senhor, controle 209, 209. 208, bom dia. Bom dia.